no porta-portão. Barcos e homens, loiros marinheiros, lindas raparigas, ferozes estivadores, joga-te na bebida e dança. Joga-te na bebida e dança. Em Cabedelo, soldado e cangue corda, eu fui menina, dancei ciranda, brinquei de roda. Salão enfumaçado, radiola de ficha, perfumes baratos, sedentos de sexo, do mar domadores, as gargalhadas pelo cais, as gargalhadas pelo cais. Continentes, ele em Cabedelo, esses homens, doce decreto. É o porto final onde um dia passaram as caravelas de Cabral. As caravelas de Cabral, as caravelas de Cabral. Em Cabedelo, soldado de cangue e corda, eu fui menina, dancei ciranda, brinquei. Oh,